Alô, bom dia, Webjet. 5717. Prossiga. 5717, a gente dá a informação Golf, autorização Galeão, quando estiver disponível. Ok, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, decola da 10 com curva direita, subida da El Leda após Leda Bridge, onde intercepta Zulu 10 até a posição SMAP, após direto Lúvito, direto Barbacena e conforme a rota do plano. Aciona 5516 e o controle 1208, Web 5717. Autorizado 340 para o Galeão, com decolagem na pista 10, primeira curva direita, na saída da El Leda, então bridge, intercepta Zulu 10, até SMAP, após Lúvito, Barbacena. Transponder 5516 e o controle está em 120 decimal 8, do Webjet 5717. Chama quando pronto. Chama quando pronto, obrigado. Marcelinho. Boa. Oba. Confins alterna. Tio no 42, 4 e 15, Confins. Autorizado táxi, alinhamento e decolagem, 90, 160 graus, 099, 6749. Táxi, alinha e decola, 160 com 9, livre decolagem, o 6749. Obrigado, bom serviço. Quem chamou para o pushback, confirme? 898, portão 10. 5898, é um pouco baixo da transmissão. Quem entendi, portão 10, é isso? Afirmativo. Ok, autorizado, comandante, chama o táxi. Entendeu, autorizado, feedback semana para o táxi, 5898. É 579702, seccionamento. Ah, 5717, aguarde no setor. Aeronave da companhia no 10 está finalizando o pushback. Assim que ela iniciar o táxi, passar aí a retaguarda. Autorizado no função 2. Tá, Tá certo. Web 6749, decolado aos 59, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 6749. Mandou um bandido antes, 6749, decolado, 1700, Adel. Táxi Abjet 5898, tá com 89 a bordo, 3 horas e 20, alterna agora. Autorizado Lira, 6749. Era pronto, altímetro 1018, web 5898. 1018, vai ser uma ponte pela Abjet 5898. Web 5898 está pronto, ponte perto da 1-0. E Web 5898 autorizado a alinhar e decolar, vento 1,60 graus, 1-0. Alinhar e decola, Web 5898. Web 5898 decolou 05, chame o controle 120 decimal 8. 5898. Controle o F5898. F5898. Tá radar, mantenha 340, saída. Tá. Poderia pra além do F5898? Autorizado da El. Da El, 5898. Com 5717, informe alinhado e pronto. Altímetro 1018. Tomarei alinhado e pronto na rodovia. Sete no sete, livre decolagem, 150 graus, 109. Livre decolagem, objeto 57 no sete. Jet 6749, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, 6749. B5717, decolado ao 09. Chame o controle 1208, bom dia. 08, bom dia. Centro no 7, contato radar, se eu manter 340, saída da EL. 340, pode aprovar direto pra EL? Autorizado. Aí, obrigado. 7797, sobe restrito nível 320. 320, restrito 7797. Métrico 898, chame centro, 1251, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5, 1-3-3-2-5, é 5-8-9-8. Objetivo 717, chama o centro na frequência 1251, alterna 1-3325. Objetivo 717. 1251, 1-3325, agora com centro. Bom, obrigado.